fazer quando chegar? O tempo que eu passar por terras onde nada vai gerar, como Isaac vou cavar, desentulhar os poços e fontes profundas encontrar. No deserto onde nada pode gerar, vou gerar esperanças, novos tempos buscar. Se Isaac rompeu em meio à sequidão, sei que agora sou eu, venho usar minhas mãos. Estou me preparando, se o deserto chegar, vou buscar ousadia e vou confiar. Mesmo em meio ao deserto, sei que tenho uma herança pra encontrar. Em gerar, vou gerar esperança e buscar conquistar a herança que está escondida em momentos de dor. Tudo que eu preciso é cavar, como está que vou perseverar. Na prisão do deserto encontrar fonte de águas vivas, enfim, o tesouro escondido pra mim. Como está que vou cavar, desentulhar os poços e fontes profundas encontrar. No deserto onde nada pode gerar, vou gerar esperanças, novos tempos buscar. Se Isaac rompeu em meio à sequidão, sei que agora sou eu, venho usar minhas mãos. Estou me preparando, se o deserto chegar, vou buscar ousadia e vou confiar. Mesmo em meio ao deserto, sei que tenho uma herança pra encontrar. Em gerar, vou gerar esperança e buscar conquistar. E